doidinha de Visópolis. Tá no nosso CD, tá no nosso CD. Pra apaixonar de Visópolis. Já são altas horas, tô pela cidade. Saí com os amigos pra me distrair. Você me ligou, diz que tá com saudade. Quanta falsidade. Vê se aprende a mentir. Hoje sem você juro que é tão difícil. Mas brincar de amor não dá, desse jogo eu tô fora. Só me quer de fachada e quando é sexta-feira é farra, é bebedeira. Eita, amor covarde. E aí? Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu te levando a sério, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu. Tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu te levando a sério, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu. Ei, paixão! Hoje sem você juro que é tão difícil. Oh, brincar de amor não dá, desse jogo eu tô fora. Só me quer de fachada e quando é sexta-feira é farra, é bebedeira. Eita, amor covarde. Hoje sem você juro que é tão difícil. Mas brincar de amor não dá, desse jogo eu tô fora. Só me quer de fachada e quando é sexta-feira é farra, é bebedeira. Eita, amor covarde. Falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu.